Muito boa tarde, você está direto com a Rádio Materra, aquele programa em português, alemão, com sotaque brasileiro. Hoje, especialmente num dia quente aqui de Hamburgo, estamos falando com vocês que hoje vai ter um programa muito especial, com músicas de Altair Veloso, cantado pela Leni de Andrade, e também Criolo, um grande músico lá de São Paulo. Em especial, uma notícia boa, finalmente pegaram um trio especial no Rio de Janeiro, o Trio Perfeito, um trio que era composto por um policial da Polícia Civil, um policial federal e um policial militar. Aterrorizavam o bairro da Taquara. Fiquem ligados na Rádio Mamaterra, agora junto com a Rádio Saci, lá de Berlim, a Rádio Made in Brasil, de Estocolmo, ligados na Rádio 100, a Comunidade Europa Made in Brasil. Fala, Joca Neto. Fala, Razadalto. Estamos aqui. Alô, alô. Hier ist Radio Mamaterra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Heute mit einem ganz gemischten Programm, vor allem mit Musik von der Sängerin Leni Andrade, unterstützt und getextet von Altair Veloso. Außerdem haben wir noch einmal B dabei in unserer Sendung, die so wunderbar letzten Freitag am Duckstein-Festival, was es immer noch gibt, dies eröffnet hat. Das war eine fantastische Veranstaltung und ihr könnt gerne bei uns auf unsere Seite gucken. Wir haben nämlich einen kleinen Film gemacht über diesen unglaublich wunderbaren Empfang hier in Hamburg. Ja, dann grüße ich natürlich ganz herzlich unsere Kollegen aus Stockholm, Radio Made in Brasil, Joca Neto und Radio Sassi aus Berlin mit Razadalto und natürlich auch Radio Mamaterra Niterói mit Rosane, Philipp, Antonio, Ricardo, Carlinhos. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de luz, é dia de branco, é dia da paz. Yeah. Estamos aqui na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stil 96.0. Unser Moderator, Romarcus Romau, ist heute ein wirklich ganz schneller, der ganz schnell ansagt. Romau, was bewegt dich so sehr, dass du schnell sprichst? Was möchtest du, was hast du auf dem Herzen, was du den Zuhörern ja, weil sagen die, möchtest? Ja, alle Knöpfe hier geht nicht so gut heute, wegen der Wärme und so weiter. Und das hat mich durcheinander gemacht, weil ich habe gesprochen, ohne den Knopf zu drücken. Und dann muss ich alles wiederholen. Aber das ist so, mit dieser Wärme hier in Hamburg. Jetzt ich entspanne mich, ich mache ein bisschen Übung, Marium, und dann komme ich wieder auf meine Beine. Auf die Füße, genau. Auf die Füße, auf Füße, meine Beine, auf die Füße Beine. Darunter. Darunter, okay. Ich bin erst in die Beine, ich bin noch nicht so fortgeschritten. Okay, noch nicht so fortgeschritten. Ich bin ein Anfang bei Yoga. Ja, Romau, wir haben gesagt, Leni Andrade wollen wir spielen. Und zwar, wer ist Altai Veloso? Altai Veloso kommt aus Niterói. Ist ein berühmter Geburtstag. Und er ist ein Komponente von Brasilien, die eigentlich arbeitet in den Schatten. Aber er hat mehr als 500 Lieder komponiert in Brasilien. Alle singen ihm. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos, alle singen ihm. Mhm. Und keine, ganz wenige Leute nimmt ihn wahr. Und er ist einer, der ist der meistverkaufte Musiker aus Brasilien. Der hat mehr diese Gebührenrechte, ne? Wie heißt der? Ja, doch. Geburtsrecht in Brasilien. Er ist wirklich eine super Komponistin aus Brasilien. Und ist das denn so, dass ihm das auch gar nicht so viel ausmacht, dass er so mehr im Schatten ist? Oder wie schätzt du ihn? Nee, er ist ein ruhiger Mann. Er lebt in Niterói, er mag die Strand, er bleibt immer zu Hause bleibt im Hintergrund. Das ist eine super. Und deswegen mag ich ihn gerne. Und Leni de Andrade ist eine berühmte Frau aus Brasilien, die hat schon in Amerika große Erfolge gemacht mit ihrer Stimme, ihrer Jazz-Stimme, sehr tiefe Stimme. Eine wunderschöne Stimme, wie ihr gleich hören werdet. Und sie war und ich auch hoffe, dass dieses Mal dieser CD klappte, weil die letzte Mal dieser CD war mit einem Loch, ne? In der Mitte. Und hat nicht geklappt. Aber diese Musik ging insbesondere für Lua Cantada und für Soraya. Soraya, der Nachname von Soraya Schneider, unsere Zuhörer und wirklich, sie sind Fans von uns, sie sind dabei, sie haben gerade über Facebook mit uns in Kontakt getreten. Wer würde gerne bei uns in Kontakt kommen und die Musik bestellen kann, immer hören uns unter Radio Mama Terra bei Facebook, ist nicht schwer zu finden und kann Kontakt machen mit uns. Naja, und außerdem könnt ihr uns ja auch zeitgleich hören, nicht nur im Radio auf 96.0, sondern auch im Internet über www.tidenet.de. É isso aí, minha gente. Estamos aqui na Rádio Mama Terra. Agora eu estou mais relaxado. Acabei de fazer um exercício de yoga aqui com o Ortrum, porque na hora que eu cheguei aqui, comecei a apertar os botões errado. O Adalto fica morrendo de rir, sempre lá em Berlim, com essa agitação aqui. Está um calor tremendo aqui em Hamburgo. E essa música agora vai em especial para Lua Cantada e para Soraya Schneider, que é a Eliana Moreira também. Três pessoas já entraram em contato. Pô, estão entrando em contato rapidinho aqui através do Facebook. Vocês podem sempre nos encontrar no Facebook, na Rádio Mama Terra. Procura Rádio Mama Terra no Facebook e podem se comunicar conosco de todos os cantos do mundo. E agora vamos entrar com Altair Veloso, cantado pela Leni de Andrade, Niterói no pedaço. Aquele sotaque especial. Canta pra subir, que a moça tá engravidada. Vera Cruz tá aí, quase estourando a bolsa d'água. Canta pra subir, que a moça tá engravidada. Vera Cruz

Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Wie wir gerade gehört haben in der portugiesischen Sprache, Leni Andrade war auch einmal hier in Hamburg und hat eine wunderbare Show gemacht. Romau, wann war das? Vor ein paar Jahren? 2002, das liegt schon etwas zurück. Und während das Stück gespielt hat, habe ich Romau gerade gefragt, hat Leni Andrade eigentlich schon immer diese wunderbare Stimme gehabt? Oder ist das, immerhin ist sie jetzt 70 Jahre alt, ob diese Stimme noch etwas gereift ist oder ob sie sich verändert hat? Aber ich glaube, das ist ein bisschen tiefer geworden. Noch tiefer. Ne? Also Leute, ich finde diese Stimme einfach, breitet mir eine Gänsehaut auf ganz wunderschöne Art und Weise. Ja, sie Kriegt war sehr geliebt von Ella Fitzgerald, von alle diese großen Jazz-Sängerinnen aus Amerika haben sie geliebt. Sie war auch eine Muse von der Bossa Nova damals, Leni de Andrade in 60. Und wenn sie spielte, Altair Veloso ist noch eine ganz besondere Sache. Ja, diese CD, die haben wir empfohlen bekommen von Neo Luz, der jetzt seine dritte CD rausgebracht hat hier in Deutschland. Und zurzeit ist er in Brasilien, um sie dort zu präsentieren und vorzustellen. Es war wirklich eine wunderschöne Empfehlung von Neo. Und an dieser Stelle wünschen wir von Radio Mama Terra ihm alles Gute und gutes Gelingen für seine Arbeit, für seine Shows, die er auch in Brasilien machen wird. Viel Glück, Erfolg. Und hoffentlich viele schöne Energie, die er ohnehin schon hat, wieder mit zurückbringt nach Deutschland, Hamburg. É isso aí, Rádio Mama Terra está aqui, continua agitando diretamente de Hamburgo. E realmente, Leni de Andrade e Altair Veloso estão chamando gente. Estamos recebendo aqui do Maranhão, Maria Macedo, manda um grande abraço. Ricardo Romão, meu irmão também, lá em Niterói, no Rio. Cristina Ramos, Silvaneide Botino dos Santos, meu Deus do céu. Liana Moreira, Luana Cantada e Soraya Schneider, já falamos aqui. Está, o mundo inteiro está ligado com a nossa querida Leni de Andrade na Rádio Mama Terra. O Ortrun fica assim até me arrepiada, que ela não está muito ligada ainda, não aprendeu a lidar com o Facebook ainda, mas na Rádio Mama Terra está todo mundo aprendendo a fazer essas coisas aí. O mundo, feito a gente fala, isso é uma frase da Ortrun. Nosso mundo é a nossa esquina. É isso aí, minha gente. Seguimos com Leni de Andrade, com a música especial Rio Nilo, do nosso querido Altair Veloso. Gehen wir jetzt weiter mit einem weiteren Stück von Leni Andrade, und zwar mit dem Stück Rio Nilo. Chamado Nilo, que deu nome pra cidade, pra onde foi levado o povo de Abraão. Houve um faraó chamado 30, só Deus sabe como é que ele pintava o 7 com tanta emoção. Nessas águas, na mão do destino, foi encontrado um menino, como aconteceu na terra de Ramsés. E hoje leva o povo pra avenida, como conduziu pra terra prometida o bom Moisés. Quem ajuda esse povo a cruzar o deserto é o samba. Quem faz esse povo virar bailarino é o samba. Nas margens do Nilo, quem tira os meninos da rua é o samba. Pois esse é o primeiro dos 10 mandamentos do samba. Abre o mar que eu vou passar, com a procissão de passistas da beija-flor. Abre o mar que eu vou passar, com a procissão de passistas da beija-flor. Foi rio chamado Nilo, que deu nome pra cidade, pra onde foi levado o povo de Abraão. Houve um faraó chamado 30, só Deus sabe como é que ele pintava o 7 com tanta emoção. emoção. Nessas águas da mão do destino foi encontrado um menino, como aconteceu na terra de Ramsés, que hoje leva o povo pra avenida, como conduziu pra terra prometida o bom Moisés. Quem ajuda esse povo a cruzar o deserto é o samba. Quem faz esse povo virar bailarino é o samba. Nas margens do Nilo, quem tira os meninos da rua é o samba. Pois esse é o primeiro dos 10 mandamentos do samba. Abre o mar que eu vou passar, com uma procissão de passistas da beija-flor. Abre o mar que eu vou passar, com uma procissão de passistas da beija-flor. Procissão de passistas da beija-flor. Abre o mar que eu vou passar, como a procissão de passistas da beija-flor. Lá vou eu, lá vou eu. Abre o mar que eu vou passar, como a procissão de passistas da beija-flor. Se for beija-flor, como a procissão de passistas da beija-flor. Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, mas um sotaque especial de Niterói, hoje com Altair Veloso e Leni de Andrade. Uma fase especial do nosso programa. Um grande abraço aí para Niterói. Que saudade de comer um peixe frito no mercado de peixe. Minha gente, eu tenho que voltar. Ah, ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und ganz kurz übersetzt, was der brasilianische Moderator gerade eben gesagt hat. Oh, ich habe solche Sehnsucht nach einem gegrillten oder einem frittierten Fisch in Niterói zu essen. Und zwar im Mercado de Peixe am Fischmarkt. Das ist ein wirklich geniales, wirklich ein ganz, ganz schönes Stück dort. Eine riesige Markthalle, wo man wirklich frischen Fisch kaufen kann. Ist ja nicht so ganz normal, also jedenfalls, also dort kriegt man ihn wenigstens den frischen Fisch auf dem Mercado de Peixe. Romau, es wird bald soweit sein, dein Wunsch werde in Erfüllung gehen, dass du einen gegrillten Fisch isst. Genau, danke schön. E seguimos na Rádio Mamaterra com Altair Veloso, ele cantado por Leni de Andrade, e agora vai uma música especial chamado Choro, para o pessoal de Oslo. A Rádio Mamaterra não tem nenhuma palavra mais a dizer sobre essa questão. Choramos todos. Seguimos com Altair Veloso e Leni de Andrade em homenagem ao povo de Oslo. Ja, und jetzt legen wir ein Stück auf, das heißt Choro. Weinen, und wir legen es ganz speziell auf für all die Opfer und für deren Angehörigen, die es in Oslo gab. Chora, que o ventre da África ainda chora. Que mãe não chora, chora. Zimbábue e Ruanda choram agora, enquanto a nação que nunca chora devia chorar. Chora, o ventre tupi ainda chora, chora. Chorou Raoni o mundo afora, chora. A mãe Pataxó e o Caipora, se ainda tem gente que não chora, devia chorar. Se você chorou, o canto nagô, se a dor de Tupã te fez chorar, ouço o ronco do tambor entrar na roda e vem dançar. Joga um pouco desse seu amor na natureza e perdoa com nobreza a quem não sabe chorar. Chora, que o ventre da África ainda chora. Chora, seu filho se vai e mãe não chora. Chora, Zimbabwe e Ruanda choram agora, enquanto a nação que nunca chora devia chorar. Chora, o ventre tupi ainda chora, oh, chora. Chorou Raoni o mundo afora. Chora, a mãe Pataxó e o Caipora, se ainda tem gente que não chora, devia chorar. Se você chorou o canto Nagô, se a dor de Tupã te fez chorar, ouça o ronco do tambor entrar na roda e vem dançar. Joga um pouco desse seu amor na natureza e perdoa com nobreza a quem não sabe chorar. Se você chorou o canto Nagô, se a dor de Tupã te fez chorar, ouça o ronco do tambor entrar na roda e vem dançar. Joga um pouco desse seu amor na natureza e perdoa com nobreza a quem não sabe chorar. Chora, que o ventre da África ainda chora. Oh, chora, seu filho se vai que mãe não chora. Chora, Zimbabwe e Ruanda choram agora, enquanto a nação que nunca chora devia chorar. Chora, o ventre tupi ainda chora. Oh, chora, chorou Raoni o mundo afora. Chora, a mãe Pataxó e o Caipora, se ainda tem gente que não chora, devia chorar. Chora, que o ventre da África ainda chora. Oh, chora, seu filho se vai que mãe não chora. Chora, Zimbabwe e Ruanda choram agora, enquanto a nação que nunca chora devia chorar. Chora, o ventre tupi ainda chora. Oh, chora, chorou Raoni o mundo afora. Chora, a mãe Pataxó e o Caipora, se ainda tem gente que não chora, devia chorar. Chora, o ventre tupi ainda chora. Oh, chora, chorou Raoni o mundo afora. Chora, a mãe Pataxó e o Caipora. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Acabamos de escutar Chora, de Altair Veloso, cantado por Leni de Andrade, em especial homenagem ao povo de Oslo e às vítimas desse ataque terrível racista contra a população do mundo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Titel 96.0. Das Stück, was wir gesehen gehört haben, hieß Chora, Weine. Das war für alle Opfer und deren Angehörige das, was für eine rassistische Tat es in Norwegen gegeben hat. Ja, kommen wir jetzt zu einem, also dieses Lied wurde von Leni Andrade gespielt und komponiert und getextet wurde das Ganze von Altair Veloso. Und wir haben diese CD, wir sind auf diese CD aufmerksam geworden durch Neolus, der uns es einmal vorgespielt hat in Lübeck. Wir waren völlig begeistert. Es sind nicht nur wunderschöne Texte auf dieser CD, es ist auch ein enorm schönes Outfit dieser CD mit einem wunderschönen Booklet. Alle Texte sind dort abgeschrieben, aufgedruckt und es ist ein Genuss, zusammen das zu hören und den Text parallel dazu zu lesen. Im Übrigen ist diese CD in Niterói entstanden, und zwar im Mai 2000. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, und ich übergebe an den brasilianischen Moderator Marcos Romão. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Fala, Ortrunkutig, a nossa voz alemã do nosso programa. Voz alemã que já está ficando com sotaque de Niterói também, de tanto conviver conosco aqui na Rádio Mama Terra. Danke, danke. O que, que a gente vai tocar agora? É o New Luz que vai estar no pedaço. Uhum. New Luz. Minas Gerais, Lubeck. Hamburgo, Brasil. Eu juro, eu vi. Eu juro, eu juro, eu juro, eu vi. Eu juro, eu vi. Eu juro, eu juro, eu juro, eu vi. Andarilho com New Luz na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, um sotaque especial de Niterói. Esse CD é do novo CD, do último CD de New Luz, o novo do mais antigo. Um disco, um CD maravilhoso, feito em formato de disco antigo, daquele vinil, feito de vinil. Muito incrível. Quem tiver a fim de ter acesso a esse CD, pode nos procurar através da www.mamaterra.de. Ja, das Stück, was Sie eben gehört haben, war von Neo Luz, von seiner neuesten CD. Und zwar, diese CD heißt Das Neue vom Ältesten. Und das Stück, was Sie gehört haben, das hieß Der Sternwanderer. Und wer Informationen über diese CD haben möchte, der wendet sich an Radio Mama Terra, www.mamaterra.de. É isso aí. E seguimos na nossa Rádio Mama Terra, agora com tema muito interessante, que eu acabo de receber lá do Brasil, via Berlim, via Estocolmo. Todo mundo, assim, bastante espantado com essa notícia. Milicianos presos no Rio de Janeiro lucravam 200 mil por mês, diz a polícia. É, minha gente, aquela coisa que acontece às vezes, mas que me parece que é uma geral no Brasil e no Rio de Janeiro, em muitas cidades do Brasil, em muitos bairros do Brasil, que está acontecendo esse domínio dessas milícias traficantes, por um lado, mas o domínio pela milícia pelo outro lado. E o interessante é que a operação chamava-se Triade, a operação, porque três policiais comandavam, um policial aposentado, comandam ainda, estão sendo presos, são suspeitos de comandarem, né? Vamos falar concretamente, são suspeitos ainda de comandarem esta quadrilha. Foram presos até agora 14 pessoas e que supostamente seriam comandados por um policial aposentado da Polícia Federal, por um policial militar e por um policial da Polícia Civil. Ou seja, o cidadão não tinha para onde correr. Eles cobravam R$35 para cada morador do bairro de Taquara. Andavam pelas ruas armados, com facões e ostensivamente demonstrando poder. Inclusive, isso daí que é o mais terrível, influenciava, inclusive, nas eleições dos presidentes da diretoria das associações de moradores, o que significava que quem não estivesse com eles estavam contra eles. Segundo a polícia, uma das táticas que eles tinham eram de que os moradores que fossem contra esse tipo de abuso, eles denunciavam a polícia com falsas informações, difamando as pessoas e colocando as pessoas em situações delicadas junto à outra polícia. E outra coisa que eles faziam também era vender gatonete, vender gás. Tinha um policial que controlava a área do... Eles trabalhavam como empresa, um policial funcionava como sendo chefe da área de transporte clandestino, o outro era responsável pelo gás, o outro era responsável pela gatonete e o outro era responsável por recolher o dinheiro dos comerciantes e das casas. Eram todos papéis bem definidos e eles são acusados de ocultação e destruição de cadáveres, torturas, estupros, lesões corporais graves e invasões de domicílio. As pessoas que se recusavam a atender ao pedido simpático desta quadrilha que três policiais são suspeitos de comandar, eram expulsas da área quando não eram mortas e as suas casas eram ocupadas e revendidas para outras pessoas. Isto, só tem uma palavra para isso, isso não é mais quadrilha, isso não é mais crime organizado. Um morador que viva num bairro comandado por esse tipo de pessoa vive sob um Estado fascista. Um Estado em que ele não tem nenhuma possibilidade de abrir a boca, de se locomover livremente, de exercer o seu direito de cidadão. Isso aí é realmente uma questão que eu só tenho que aplaudir quando uma parte da polícia passa a coibir esse fascismo interno dentro da sociedade carioca e dentro da sociedade brasileira, que acontece nos locais, nos bairros locais. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Ja, und liebe Zuhörer, jetzt habt ihr gerade mal erfahren und selber erlebt, wie wir hier bei Radio Mama Terra arbeiten. Wir sind live im Studio und der brasilianische Moderator Marcos Romão hat wirklich ganz kurz frisch was aus dem Internet gefischt. Nämlich hier geht es um eine ganz besondere Art von Schutzgelderpressung. Romão. Dein Part in Deutsch. Ja, das ist ganz klar zu sagen. Das ist nicht gefischt, das ist Information geschickt aus Brasilien. Ah, okay. Das ist Information von Leuten aus Brasilien. Jetzt steht in allen Zeitungen in Brasilien, dass man hat jetzt festgenommen 14 Personen in Brasilien, 14 Verdächtige von einer organisierten Kriminalität. Und die Hauptverdächtigen sind die drei Polizisten, eine Rentner von der Bundespolizei von Brasilien, eine von der Zivil, das ist in Brasilien, in Deutschland, kommt es an wie Kriminalamt, und eine von der Militärpolizei, beziehungsweise von den drei wichtigen Polizei von Rio de Janeiro. Diese Gruppe hat erpresst jahrelang eine gesamte Viertel, die heißt Taquara, im Nord von der City Rio de Janeiro, eigentlich ein sehr gute Viertel von Rio de Janeiro, und die haben erpresst die Bevölkerung, da alle muss bezahlen monatlich R$35, ungefähr 15 Euro pro Monat, und noch dazu bezahlen die Verbindung für Fernsehen, die Verbindung für Internet, die illegalen Bus, die es gab, beziehungsweise sie waren die Hand von diesen Leuten wie in einer faschistischen Stadt. Und noch dazu, die sind verdächtige zu Menschen verschwinden zu lassen, zu Folter, wegen Folter und Vergewaltigung von Frauen. Und vertrieben von Menschen, die haben nicht die Möglichkeit oder die wollten nicht unterwerfen auf diese Leute. Sich unterwerfen auf diese und Leute. Und sie haben gedroht mit wem? Haben sie gedroht? Wie habe ich das verstanden jetzt? Mit der Drogenmafia? Ja, genau. Sie haben gesagt, dass die Leute, die nicht bezahlen wollten, weil sie hätten sie bedroht, das kommt dann die Dealer und raube diese Leute. Beziehungsweise, das bedeutet, sie haben auch Verbindung mit den Drogenmafia. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Kommen wir jetzt zu einer CD, die da heißt Criolo. Amazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que em Passargada agradar até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como mel, e cada um sabe o preço do papel que tem. E de onde vem esse qualité misterioso? terras amazônicas pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Desde pequeno sabe o que é isso, no fio da navalha brincar, no precipício a vida e a morte, escolha seu troféu, pois cada um sabe o preço do papel que tem e de onde vem, mas qualité do exterior. Embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Vamos cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambe. Cruzar Transamazônica pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Criolo, grande cantor de São Paulo, uma música bastante apropriada para o assunto que falamos sobre a prisão de milicianos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. O sotaque, o programa vem de Hamburgo. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Stil 96.0. Soeben haben wir von der CD Ein Knoten im Ohr, No, na Aurelia, von Criolo aus São Paulo. Das Stück gehört Bogota. Und jetzt als nächstes werden wir hören, Es gibt keine Liebe in São Paulo. Genau, diese Musik, aber interessant, dass diese Musik, Es gibt keine Liebe in São Paulo, weil viele Leute reden über São Paulo, aber São Paulo ist wie voll. Aber diese Musik aus São Paulo redet darüber. Und das ist gewidmet mit für die Bevölkerung von Rio de Janeiro, die in diesem Moment erlebt so viele Gewalt von organisierter Kriminalität. Und nur zu wissen, dieses Thema, das ich habe vorher gesprochen, ich habe gerade den Bericht bekommen, dass diese drei Polizisten, ne, diese Bundespolizisten, diese Kriminalpolizisten und diese Militärpolizisten, sie haben verteilt ihre Arbeit und eine dieser Kriminalpolizisten war verantwortlich zu Exekutionen. Boah. Ne? Alle wussten und sie haben Symbol von Polizei, sie war wirklich eine kleine Armee in diesem Viertel von Rio de Janeiro. Gehen wir. Jetzt ist es ein bisschen Portugiesisch. Minha gente, estamos aqui na Rádio Mama Terra, está falando aqui sobre uma outra coisa para outro. Né, a música que vamos tocar agora de Criolo, lá de São Paulo, que será a nossa penúltima música, diz que ninguém ama São Paulo, mas é especial para o Rio de Janeiro. Essa questão de violência no Rio de Janeiro precisa acabar. O fascismo que está controlando vários bairros do Rio de Janeiro, do Grande Rio, tem que acabar. O cidadão tem que voltar a ser o dono da sua cidade e não os milicianos. Seguimos com Criolo. Ninguém ama São Paulo. Música. Não existe amor em SP. Um labirinto místico onde os grafites gritam. Não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Estamos escutando Criolo na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. E nos despedimos dessa vez para com vocês, realmente preocupados com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Esse bando de policiais que foram presos estavam agindo há 13 anos no bairro de Pedra Branca, Santa Maria, Pau da Fome, Estrada dos Teixeiras, Estrada do Rio Pequeno e Estrada do Rio Grande. Além dos policiais que foram presos, que nós anunciamos, haviam militares das Forças Armadas, guardas municipais e advogados. Era o fascismo completo. Parece a Tunísia, minha gente. Por conta disso, derrubaram um governo de um país. Mas a Mama Terra se despede para vocês, feliz de saber que estão começando a aprender esse pessoal. Ja, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Wir möchten uns an dieser Stelle verabschieden. Ich möchte mich verabschieden, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra, Ortrun Gutke. Ein Hinweis, am nächsten Mittwoch werden wir hier nicht live aktiv sein im Studio, sondern das wird übernommen von einer Spezialveranstaltung vom SSD. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, zur gleichen Zeit, 19 bis 20 Uhr mittwochs. Und ciao! Meia-noite, em pleno Largo do Aroche, em frente ao mercado das flores, há um restaurante francês. E lá te esperei. Meia-noite. Tide 96.0.